Busca de trabalho. Meu parceiro Juninho, Portal do Arrocha. Meu canal no YouTube. Vamos lá, vamos se inscrever, vamos seguir, meu parceiro. Longe de você, fico me punindo de saudar. Longe de você, só tem um jeito, de acabar com isso pra sempre. É dividindo a mesma cama e juntando as escovas de dentes. Comprei um quarto e sala pra gente morar, no centro da cidade, das com quinto andar. Buscar, chego em 10 minutos. Vamos ficar eternamente juntos. Tem um quarto de sala pra gente morar, no centro da cidade, 10 minutos andar. Convida seus amigos pro chá de cozinha. Vamos pensar no nome pra nossa filhinha. Helena, Teresa, Laurinha. Você, cada minuto é uma eternidade. Longe de você, fico rico, rico de saudade. Só tem um jeito, só tem um jeito, e acabar com isso pra sempre. É dividindo a mesma cama e juntando as escovas de dentes. Comprei um quarto e sala pra gente morar, no centro da cidade, 10 minutos andar. Tô indo te buscar, chego em 10 minutos. Vamos ficar eternamente juntos. Comprei um quarto e sala pra gente morar, no centro da cidade, 10 minutos andar. Convida seus amigos pro chá de cozinha. Vai pensando no nome pra nossa filhinha.